Habemus Papa. Olá, caros ouvintes, boa noite, bem-vindos a esta especial informação que agora vos trazemos com a notícia que era tão esperada desde que ontem o conclave se reuniu com vários cardeais a fim de eleger o novo Papa depois da renúncia de Josef Ratzinger, Benedito XVI. O novo Papa chama-se Jorge Bergoglio. É argentino e até agora era o arcebispo de Buenos Aires. Nasceu a 7 de dezembro de 1936. Tem, portanto, 76 anos. Ele que adotou o nome de Francisco I. É então o novo Papa de Roma. O fumo branco começou a sair às 19h05 da chaminé da Capela Sistina. E pouco depois, o cardeal francês Turin, Jean-Louis Turin, dava conta de que já estava encontrado o nome para o sucessor, ou o nome do sucessor, de Josef Ratzinger, ou de, se preferir, de Benedicto XVI. O Papa já falou ao público, aos presentes, mas ainda não temos connosco esse momento para aqui vos trazermos. Daqui a pouco vamos ter um especial, aliás, daqui a pouco vamos ter o Antena Web Informação, hoje, um pouco mais tarde, ainda assim, na altura da gravação deste programa, deste espaço, que hoje, por motivos de ordem técnica, teve que ser feito um pouco mais cedo, ainda não se dá conta, portanto, deste último desenvolvimento, que, aliás, só aconteceu, como disse, por volta das 19h05. Entretanto, mais a declaração aos presentes junto à, enfim, na cidade do Vaticano. Este momento ainda não foi registado neste Antena Web Informação de hoje. De todas formas, aqui na Antena Web vamos fazer questão de continuar a acompanhar este momento que está a marcar então o mundo. É o Papa americano, neste caso sul-americano, que, mais uma vez, surpreende. Falava-se no Papa brasileiro, que seria o primeiro, aliás, seria o segundo Papa de expressão portuguesa. O primeiro foi Pedro Hispano. Mas não, mais uma vez, o nome que não era assim tão falado quanto isso acabou por se sobressair. Já não é a primeira vez que isto acontece. Recordemos que noutras circunstâncias os conclaves eram, ou melhor, não diria os conclaves, mas as primeiras impressões, os nomes mais apontados não eram os que realmente depois, entre aspas, venciam este conclave e eram eleitos papas. Nem sempre isto aconteceu e, mais uma vez, aqui está, Jorge Bergoglio não era um nome, ou era, não era um dos nomes mais falados, mas é então o novo Papa, neste caso, o Papa Francisco I. Vamos ficando por aqui, mas vamos, como é lógico, na nossa página, fazer questão de acompanhar para e passo este evento que marca uma grande percentagem do planeta Terra, ou seja, toda a religião cristã. Boa noite!